hey, yeah. A noite quando vem traz o frio e a solidão. A chuva na janela me faz ouvir teu som. Vejo como um filme pouco a pouco se afastar de mim. É como se a morte tomasse o seu lugar. E sei que já é tarde demais. Eu sei que já é tarde demais. Eu sei. Vento que carrega meu corpo pra terra. Vento que me fere, corta minha pele. Vento ele que rouba a vida que me segue. A dor às vezes faz com que o céu perca o tom de azul. O inverno chega e faz com que queiramos voar pro sul. Meus olhos percorrendo meu corpo todo nu. E sei, as asas de anjo não podem me cobrir mais. Nem a você. Pois já é tarde demais. Eu sei que já é tarde demais. Eu sei. Se você está perto, uma luz é que me ronda. Se você se afasta, me perco na sombra. Calor, pra continuar vivo, pois de você vem o ar que eu respiro. Fiz escolha errada e agora estou pagando. Sei que ainda me ama, mas vai se afastando. Sou arrependido, peço teu perdão. Quero ser teu de novo, tenha compaixão. Pois já é tarde demais. Eu sei que já é tarde demais. Quando vem, traz o frio e a sombra.